Último Ilustres Desconhecidos do mês. Hoje há sortido. Hoje, dedicado a temas longos, este programa apenas vai falar de duas bandas, ambas norte-americanas e já desaparecidas. Os Analog formaram-se na Carolina do Norte na primeira metade da década de 90 e praticavam um som influenciado em partes iguais pelo prog eclético dos King Crimson e Frank Zappa e pelo pós-rock dos Slint e Tortoise. O primeiro álbum, AAD, sai em 1995 pela Sonic Bubblegum, mas o segundo, Rock Proper, terminado em 1997, fica suspenso sem edição devido à falência da editora. Dois dos cinco elementos da banda acabam por sair e em 1999 os Analog mudam de nome para Analog 2. Rock Proper acaba por ser editado em 2000 pela Rubric Records, editora que em 2002 lança o primeiro álbum sobre o novo nome da banda. O Perfect Masters seria porém o seu último álbum, que apesar de obter algumas boas críticas, não retira os Analog da obscuridade. De O Perfect Masters, ficamos com o epic de 13 minutos que abre o álbum. Nails Don't Keep Him on the Cross, Love Do. Thank you. Poucas bandas com apenas um álbum editado conseguiram uma pegada tão grande dentro do género musical a que pertencem como os Rodan. Hoje referência do indie rock mais experimental a par dos Slint, outra banda da cidade de Louisville, os Rodan ajudaram a definir tanto o math rock como o pós-rock dos anos vindouros através do domínio da dinâmica e texturas, recorrendo tanto a passagens ruidosas musculadas como a momentos calmos quase pastorais. Formados em 1992, desmembram-se no final de 1994, com os seus elementos a darem origem a uma panóplia de outros projetos, como Rachel's, Juno 44, Sonora Pine, Shipping News e a carreira a sol de Tara Jane O'Neill. Vamos ouvir então os Rodan num tema do seu único álbum, Rusty, de 1994. The Everyday World of Bodies. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido de março. Poderão ouvir este e os restantes programas na página do Facebook do Ilustres Desconhecidos ou no blog do programa. Até à próxima!